Quem é o homem mascarado que o público conhece pelo nome de Spirit? Quem é esse cidadão que combateu incansavelmente o crime durante os últimos 80 anos? Quem é ele e como tornou-se o que é? Eis a sua história. Foi há muito tempo, numa quente e úmida noite de junho. A meia-noite já havia soado, o coração da cidade estava envolto em densa bruma. Um vulto solitário corria pelos cais estreitos e molhados da cidade aterrorizada. Era Danny Colt, criminologista famoso. Sua missão, salvar Central City do Dr. Cobra, o cientista diabólico. É difícil ler uma história convencional do Will Eisner com Spirit e ser convencido que Danny Colt é um super-herói. O Eisner provavelmente tomaria isso como um elogio e quem sabe ficaria até corado se me visse dizendo por aí que, na dúvida ou na crise criativa, o caminho que os autores têm que buscar numa correção de curso em um gibi ainda é o que vemos naquelas páginas de 80 anos atrás. Eu não sou tão saudosista quanto transparência, calma lá, eu não pretendo apertar ainda a tecla. Bom era nos velhos tempos. Vamos combinar, né? Quem bate no peito e fala isso, lamento, mas parou no tempo. O quadrinho moderno permite mais ousadia, experimentações, até escapa ao mero mimetismo cinematográfico, tão costumeiro nessa indústria. Claro, desde os primórdios, a nona arte sempre foi dada a infringir regras. Mas eu gosto de pensar que a diferença hoje é que o quadrinista contemporâneo cria com a convicção de que não existe mais regra nenhuma. E se quer saber, eles estão certíssimos. Lá atrás, foi o Eisner e seu Spirit que começaram a quebrar as regras dessa indústria vital. Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas da Capela. E nesse programa eu te convido para um passeio pelos telhados, pelas vielas sombrias de Central City. Na verdade, todos estão convidados, principalmente você, ouvinte, que é vigarista, dama fatal, assassino profissional, vítima inocente ou não tão inocente, tanto faz. Todos têm um lugar especial no coração de Will Eisner, esse grande observador dos pequenos defeitos dos seres humanos. Hoje vamos celebrar os 80 anos de Spirit. Precursores da indústria dos quadrinhos tinham que lidar com muita porcaria. Questões de autoestima, depreciação do trabalho vinda de terceiros, impasses que punham em xeque a dignidade do próprio trabalho. E é bem verdade que esses temas ainda despertam conflitos existenciais entre os autores. Sobretudo nas redes sociais. Se você ainda não viu uma longa thread de Twitter essa semana com autores gibizeiros, roteiristas e artistas tretando sobre a natureza de um trabalho em colaboração, espere só mais um pouco, porque quando você menos espera, isso surge na sua timeline. Mas o que ninguém pode negar é que exista hoje mais liberdade e valorização nessa carreira, que antes sequer existia. Muitos viam o trabalho nos quadrinhos como um plano B para o plano A. Eu até falei isso nos nossos programas do Surfista Prateado sobre o Stan Lee e o Chris Claremont no podcast da Saga da Fênix Negra. No nosso mercado nacional mesmo, poucos são os que podem se dar ao luxo de viver nos quadrinhos, de viver dos quadrinhos. Não importa, viver dos quadrinhos, ou melhor, viver de sua arte, é algo que requer muito trabalho e um pouco de sorte. E, acima de tudo, ser um lutador. Se você ler a biografia Will Eisner, Um Sonhador nos Quadrinhos, do Michael Schumacher, você acaba tendo a exata noção de que a vida inteira do Eisner foi em cima de um ringue. muitas vezes como um lutador, mas também como um árbitro, mediando ânimos exaltados e interesses entre seus pares de profissão e executivos ou financiadores da operação, né? Uma luta que, em vida, talvez ele jamais tenha, de fato, conhecido o vencedor. Sei que existe um, né? Mas o legado de Eisner ultrapassa a maestria dele em narrativa, em composição, em valorização do texto verbal e não verbal na página, e vai muito além, como o primeiro bastião do direito autoral, a pedra de toque na proteção dos direitos imateriais dos criadores perante conglomerados do entretenimento. O próprio Spirit é prova de como o Eisner cuidadosa e estrategicamente criou e reteve os direitos sobre o personagem. Deixei o sindicato ficar com o copyright em seu nome, mas no contrato fiquei com a sua posse. Se eu ou eles o rompêssemos a qualquer tempo, os direitos de posse reverteriam para mim. Quando vendi meus trabalhos, ainda era dono deles. Queria que fossem meus. Hoje, acho que desde o começo estava determinado a não aceitar um serviço se não pudesse ser proprietário dele. Eu tinha escolha. A DC Comics nunca me contrataria para trabalhar com algum personagem, a menos que lhe cedesse todos os direitos. Eu não estava preparado para isso. Anos mais tarde, eu costumava marcar uma sequência de duas aulas para alunos de arte. Uma sobre como escrever contratos para formalizar um acordo. Mas como deveria ser um acordo? Cada contrato deve ter um começo e um término, mesmo se for por um período de tempo indeterminado. E deve começar com algo que você está dando e o que você está ganhando para dar. Mesmo como freelance, se vou fazer 14 páginas do seu super-herói, vou dar-lhe algo e você vai me dar algo em troca. Isto não é o mundo das belas artes, é comércio. Naquele comecinho dos anos 40, os criadores deste mercado muito raramente detinham a posse de suas criações. E se o Eisner conseguia mantê-las, isso só prova que ele era um excelente homem de negócios. Na verdade, ele possuía os direitos de virtualmente tudo o que fez. O Jack Kirby mesmo tinha uma enorme admiração pelo Eisner e não escondia ter um pouco de inveja sobre o punho firme dele com suas criações. Esse respeito do Kirby vinha desde o princípio de tudo, né? Quando ainda bem jovem, ele trabalhou no estúdio Eisner e Iger, né? Por volta de 1937, 1938. De certo modo, eles tinham muito em comum, né? Ambos eram filhos de imigrantes judeus e nasceram e cresceram quase que na mesma vizinhança em Nova York. Tem uma entrevista, não é nem uma entrevista, tá mais para um bate-papo entre o Eisner e o Kirby, que saiu originalmente em Will Eisner Spirit Magazine 39, de 82, e aqui em 97, na versão brasileira dessa revista, pela editora Metal Pesado. Nesse papo, o Eisner diz para o Kirby que o passado deles, embora similares, deixou impressões diferentes nos dois. O Kirby se tornou um revoltado e ele, o Eisner, intolerante. E é o que eu acho um barato, né? O Kirby disse que não gostava do gueto, tinha medo, né? O gueto deixa marcas pela vida toda. Ele não sabia se chamava isso de cicatriz ou experiência. O Eisner crê que isso seria experiência. Mas aí ele pergunta na lata se o Kirby tinha consciência que a raiva e a espécie de força na arte dele era um reflexo direto disso. Olha a resposta do Kirby. Penso que a raiva pode salvar a sua vida. Penso que a raiva pode dar uma direção na sua vida. Acho que os gangsters devem ter o mesmo tipo de direção. Exceto que foram para um lado diferente. Ainda sobre a relação do Eisner com o quadrinho mainstream, no final dos anos 70, o Stan Lee chegou a oferecer o cargo de editor-chefe da Marvel para ele. Dizem que o Eisner recusou no ato, né, falando que a estrutura de negócios da Marvel e as questões editoriais transformariam isso numa missão suicida. Leia-se, ele nunca abriria mão de suas convicções nem de suas criações. Mas puxando a sardinha do Eisner para a gente, para o leitor, o que o legado dele suscita dentro da gente, dentro de mim? Eu gosto dessa atitude dele de imaginar um quadrinho de super-herói como uma oportunidade mais comercial de contar histórias pequenas usando a ilusão de ótica, né? O manto dissuasivo de uma máscara, né? Eu vou desenvolver isso. Essa história é um barato, assim, o editor da Quality Comics, o Everett Arnold, né? Conhecido no meio por Busy Arnold, né? Arnold, ocupado, né, traduzindo, estava num bar tarde da noite e resolveu ligar para o Eisner. Era uma noite chuvosa, né? O Eisner disse que ele parecia bem grogue e até dava para ouvir o som da jukebox ao fundo. Ele telefonou para cobrar o Eisner sobre o projeto para o suplemento de quadrinhos que seria chamado de Weekly Comic Book, né? Seriam 16 páginas, das quais o Eisner ficaria com um carro-chefe de 8 páginas e outros dois autores dividiriam as páginas restantes com outros dois personagens. Foi nesse telefonema que o Eisner falou pela primeira vez sobre o Spirit. Ele disse que não queria que fosse um herói convencional, né? Mas assim, ele tem a aparência de um personagem forte, habilidoso, mas ainda assim ele era vulnerável e até um pouco palhaço. A referência que ele vinha usando era do ator Cary Grant, dos filmes Levada da Breca e Paraíso Infernal. Segundo o Eisner, ele parecia ser o modelo ideal para a mistura de humor e drama que vinha procurando. Seria o cara grande, forte e macho, mas que não se levava a sério, né? O Eisner parecia bem entusiasmado. Aí o Busy Arnold interrompe e pergunta se esse personagem já tinha um uniforme, porque eles precisavam de um uniforme, caso contrário, os jornais não iam comprar, né? Foi um banho de água fria no Eisner, porque ele já tinha criado antes personagens fantasiados e nunca tinha ficado satisfeito com o resultado, mas ele próprio achava que estava faltando alguma coisa em Danny Code. Não tinha nada diferente nele, era apenas mais um detetive, o que encaixava bem no tipo de história que ele queria contar, mas não o distinguia dos personagens dos pulps ou dos quadrinhos antigos, né? O Eisner, ele se viu num beco sem saída. E eis que o Busy Arnold, né, ele bebaço, sugeriu que tal se ele fosse um fantasma, assim, um personagem metafísico e chamássemos de Ghost. Aí o Eisner disse que não, né? E aí o Arnold continuou insistindo, que tal o Spirit? Aí o Eisner quis negar de novo. E aí o chefe dele, né, bateu o martelo e disse que gostava de como Spirit soava. E o Eisner que desse um jeito, né? Aí desligou o telefone. O Eisner já estava puto, assim, desperto, né? Aí ele foi para a prancheta tentar bolar algum uniforme. E aí, ainda mais tarde da noite, o Arnold voltou a ligar, agora perguntando sobre o uniforme, né? E aí o Eisner, sem paciência, disse que ele usava máscara. Aí o Arnold disse, ok, mais alguma coisa? O Eisner, ainda no improviso, já odiando antes de falar, disse que o espírito usava luvas e um terno azul. Tá aí a origem do visual do Spirit, né? De uma conversa com um bêbado chato, né? Se eu tinha qualquer ilusão sobre o que o Spirit faria, ela foi rapidamente modificada pelo próprio personagem. Na verdade, tudo que um autor pode fazer é colocar seu herói em determinada situação e observar como vai se desvencilhar dela. Só que o Eisner não tinha a intenção de criar um personagem como o Batman ou o Super-Homem, ou seja, super-heróis com identidade secreta. E se o Spirit tivesse identidade dupla, isso ia tirar a atenção da história e voltá-la ao personagem. Ele perderia um bom tempo de enredo em apenas 8 páginas para explicar a vida dupla de Danny Code. Isso já estava decidido. A outra coisa que o preocupava era se o personagem teria problemas de credibilidade se usasse apenas uma máscara, como o Eisner preferia. Lembra que eu sugeri lá atrás que a máscara era apenas um artifício do Eisner para contar historinhas que tinha pouco ou nada a ver com a premissa de um super-herói? Então é assim que o espírito ganha credibilidade, sendo muitas vezes o coadjuvante de sua própria história, mas não na sua origem. A origem do espírito tem toda a pompa carnavalesca e forçada dos personagens desse gênero, né? O Danny Code é um detetive muito próximo do comissário de polícia de Central City, o Eustace Dolan. Code é seriamente ferido enquanto enfrenta o Dr. Cobra, um cientista louco que inventou uma fórmula secreta com a qual pretendia envenenar o reservatório de água da cidade. Durante uma luta no covil desse cobra, o Colt é imerso nessa forma e aí o deixa num estado de animação suspensa. Todos, incluindo o legista, acreditam que ele estava morto, né? Ele é sepultado num mausoléu no cemitério Wildwood. Aí, na noite após o enterro, ele desperta e dá um jeito de escavar até sair do túmulo. Aí, o que, que ele faz? A coisa mais lógica, né? Ele constrói um esconderijo secreto subterrâneo, bem embaixo da câmara mortuária. Inventa o disfarce que eu falei agorinha. Visita o Dolan na delegacia. Aí, o comissário percebe o disfarce e, por algum motivo, que eu confesso que não sei, Ele é a única pessoa que percebe isso. Deve ser um lance como o dos óculos, né, do Clark Kent. Enfim, o Colt diz para ele que como Spirit poderá trabalhar a revelia da lei e enfrentar melhor os bandidos. Convenhamos, tem origens mais espetaculosas que essa, né? Tanto o lance do Cobra tentando envenenar o reservatório de água, quanto com o acidente que fez o Danny Colt adotar outra identidade, lembram muito a história da primeira aparição do Coringa, vocês não acham? Sendo que essa primeira aparição do Coringa, que também está fazendo 80 anos em 2020, foi 2 meses antes, em abril. Muita coincidência, né? Muito, mas o Eisner mesmo não gostava dessa origem. Sobretudo porque ele queria escrever para adultos, né? Um público que demandaria algo mais plausível. Mas de alguma forma, apesar de sua preocupação, ele conseguiu alcançar seus objetivos com o Spirit. Na verdade, ele descobriu que nós, leitores, não somos tão diferentes da plateia de um show de mágica. Nós costumamos relevar, né, a prestidigitação se o truque for bom. Então, os leitores dessa época estavam dispostos a suspender a descrença se tivessem empatia com os personagens. E as tramas fossem fortes, né, e eram. Suplemento semanal de quadrinhos Weekly Comic Book, com as estreias de Spirit, Lady Luke e Mr. Mystic, estreou no domingo de 2 de junho de 1940, em apenas 5 jornais, mas com a circulação de 1,5 milhão de leitores. Não tinha um impacto nem um apelo de um super-homem, mas nos próximos meses, outros jornais descobriram que essa revista impulsionava pra caramba as vendas dos diários que a incluíam. E aí decidiram assinar o suplemento, né? O que deu ao Eisner um público bem maior do que ele esperava. A princípio, o Eisner estava meio apreensivo, né? Porque nem tinha muita segurança com a história inicial que eu acabei de falar, e sendo ele mesmo seu maior crítico, senti que as historinhas subsequentes não eram diferentes entre si. Tudo muda quando ele percebe que, independente do seu senso crítico, o cenário era bom e os números de Spirit eram muito melhores do que ele esperava. Foi aí que ele começou a se soltar e construir a confiança dos leitores. E como é que ele fez isso? No livro Eisner Miller, publicado em 2014 pela Criativo Editora, e diz que teve sorte de começar a fazer isso na época que começou. Ele arrisca que se tivesse chegado 20 anos depois, não teria criado as coisas que fez, não teria sido tão inovador quanto foi. As coisas dele eram inovadoras porque não havia tanta referência ao redor. Então, tudo era laboratório, né? Ele mexia em tudo, brincava com o letreamento do gibi, desenvolveu uma assinatura de estilo em que o título Spirit, na maioria das vezes, aparecia mesclado à arte interna da página. O Eisner adorava desenhar água, né? Então, a gente vê direto, assim, passagens de chuva, de poças d'água, de reflexos do personagem num lago, num rio. Uma das artes que eu mais gosto do Spirit é de uma capa, o estilo Martin Chin, em Apocalipse Now, em que o Colt está com a metade do rosto submerso, olhando assim de canto, enquanto atrás vem uns bandidos numa canoa. Coisa linda isso. E outro detalhe marcante na arte do Eisner é que, embora muitos digam que o estilo dele ressoe muito com o cinema, a intenção dele era outra. Ele se vê mais como um diretor de teatro em quadrinhos. Eu me sinto muito mais confortável com uma história para teatro. Sempre senti que se eu conseguisse trazer o teatro para os quadrinhos, já seria uma contribuição, porque eu não tenho intenção alguma de capturar a essência de qualquer outra mídia. Estou em busca de uma conexão entre mim e o leitor. A única outra forma de entretenimento que oferece uma conexão real e vívida entre o espectador e o ator é o teatro. No teatro, ao vivo, você está sentado ali e assistindo uma coisa real que está acontecendo. No cinema, você é apenas uma câmera. Não há o sentido de contato entre você e os atores. É uma experiência na qual você mergulha. Você é um espectador e os quadrinhos são uma forma de participação. Quero que o meu leitor sinta que ele está assistindo uma coisa real. E o palco desse teatro, Central City? O Eisner valorizava muito o cenário e a cidade acaba se tornando um componente vital da narrativa dele, né? Não só nesse trabalho, mas em muitos outros, sobretudo a partir de um contrato com Deus em 78. Então o Eisner importava-se muito em situar suas histórias num ambiente com que os leitores pudessem se identificar. Havia, como eu falei, poças d'água nas ruas, né? Papel voando, lixo nas calçadas, pistas elevadas, vagões de metrô, tudo representando movimento, assim, pessoas por todos os lados, a maioria com uma aparência cansada de que sua maior conquista era sobreviver um dia depois do outro. Eu acho que essa era a visão da cidade, segundo Eisner, a Nova York na qual ele cresceu, assim como aquela que ele criou para suas histórias. E quanto aos personagens? Vamos começar pelo comissário Dolan. Antes mesmo da gente ver um desenvolvimento de personalidade do Gordon nas histórias do Batman, que demorou muitos anos para acontecer, o Dolan em Speed ele já interagia assim, com o vigilante como uma figura paternal justa, mas também assim, com um certo rigor, né? Ele é alguém totalmente dedicado à lei, tem uma forte aliança com o Danny, mas que em certas ocasiões vira obstáculo, se interpondo no caminho do Spirit. Aí tem o Ébano, né, que é uma espécie de sidekick do Spirit, cumpre a função de um Chess Mirim, né? Sabe o Chess, né? Aquele taxista amigo do John Constantine? É bem por aí. Não é raro ver o Spirit ficando de lado, né, enquanto o Ébano assume, né, o protagonismo da revista. No futuro, o Eisner viria a sofrer algumas críticas pela caracterização do personagem, que é negro, né? Tem uns traços próprios de uma prática teatral dos meados do século XIX, né, o chamado blackface, quando um ator branco se maquiava com carvão para representar personagens afro-americanos. Era uma coisa ridícula, né? Desrespeitosa, né? Que parou de ser feita depois de uma série de reivindicações nos anos 60 com o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Enfim, mas se o Eisner foi infeliz no visual do Ébano, eu não posso dizer o mesmo sobre o personagem nas histórias, né? Ele sempre tem relevância nas tramas e é uma criança encantadora, né? Inclusive, ele é muito mais esperto que o Spirit. Uma das coisas que chama mais atenção no filme de 2008 do Spirit, dirigido pelo Frank Miller, é o elenco feminino, né? Você tem que respeitar o casting que o Miller reuniu. Claro, é um filme fracasso de público e crítica, né? Muita gente torce o nariz para essa adaptação. Eu não torço meu nariz. Eu gosto desse filme. Eu reconheço que é um prazer culposo meu, muito culposo. Eu consigo entender que o Miller estava querendo não homenagear o personagem, mas o amigo, né? O seu mentor, Will Eisner, né? Ele vinha de dois sucessos comerciais absolutos no cinema, né? Que era o 300 do Zack Snyder e o primeiro Sin City do Robert Rodriguez, né? Acho que ele estava num ponto que ele virtualmente poderia produzir com facilidade um filme do Ronin ou da Martha Washington, ou vá lá. Se ele quisesse nessa época, poderia até cantar a direção de um novo Demolidor. Mas o que é que ele fez, né? Ele decidiu pegar seu bilhete premiado e investir no personagem do seu mentor, o herói que tanto havia lhe inspirado na sua própria carreira nos quadrinhos. Onde ele errou nessa decisão? Não sei te responder. O filme tem seus exageros, eu concordo. Também acho que ele não funciona bem se você não conhece um pouco das referências do Miller, ou seja, o gibi do Spirit. Portanto, ele acaba se tornando um pouco hermético. E tem a estética do filme, né, que vai pelo caminho do filme de Sin City, né, do Robert Rodriguez. E muita gente gera essa comparação, né? Mas assim, lembre-se que o Spirit era publicado em preto e branco. E a esmagadora maioria dos trabalhos do Eisner também, né? Assim, puxando de cabeça, com cores eu só me lembro de Um Sinal do Espaço, O Último Cavaleiro Andante, A Baleia Branca e Sundiata, né? Se teve mais que esses quatro, me corrijam, por favor. Mas a regra era que o Eisner não gostava de ver sua página finalizada com cores. Ele próprio disse isso ao Miller nesse livro que eu citei agorinha. Para mim, a cor é intrusiva. Para mim, cor é como ter uma orquestra sinfônica completa para acompanhar Edith Piaf. Acredito que a cor é usada essencialmente como um padrão de embalagem, mais do que um padrão integrante da narrativa. Mas enfim, eu falava elenco feminino, o Eisner inspirou o Miller a criar Electra Nettius, né? A Gale, tantas outras fêmeas fatais de Sin City, porque esse tipo de arquétipo é muito recorrente nas histórias do Spirit, né? Com poucas exceções, são a mesma personagem com uma variação de origem. Muitas querem o couro do Danny Coulter, né? Mas acabam flertando com ele. É um negócio bem fetichista, né? O Spirit é quase uma Mulher Maravilha às avessas, né? Porque sempre o vemos acorrentado com um terno em frangalhos e alguma dama insinuante até espreito, né? Tem a Silk and Floss, que é uma cirurgião e física nuclear. No filme ela é a Scarlett Johansson. Tem a Plaster de Paris, que é uma dançarina escrava que manipula o Dom Macabre, um ladrão mau caráter. Assim, no filme, essa Plaster ela é vivida pela atriz Paz Vega. E tem a Pigel, né, que é uma viúva negra, né, que está sempre colecionando fortunas de maridos mortos, né. Tem a Sandy Serif, né, a Eva Mendes no filme, é como uma mulher gato para o Batman, né. Inicialmente ela e o Danny Colt foram amigos de infância e no presente tem uma tensão sexual no ar, né. Tem a Silk Satin, né, que era vilã, vira agente secreta e na versão recente do Darwin Cook é um operativo de campo da CIA. A mais chatinha, na minha opinião, é a filha do comissário Dolan, a Ellen. Lourinha, bem avoada. É a dama em apuros, assim. E o arquivilão, o Octopus. No filme, o Miller não faz muita cerimônia e dá um rosto pra ele, né? O do Samuel L. Jackson. No gibi do Eisner, em 12 anos de publicação, o Spirit ele para inicialmente de ser publicado em outubro de 52. A pegadinha do Eisner é que o Octopus era um mafioso que nunca aparecia, né? Só víamos sempre duas mãos enluvadas, como as mãos de um ventríloco. E, cara, lembra daquela passagem do Homem Sem Medo, do Miller com o Romita? Primeira vez que o rei do crime aparece, tem uma página com quatro quadros em que atrás do Dom Rigoletto tem alguém colocando enormes mãos sobre os ombros dele. Em seguida, estrangula esse mafioso. Aí na página seguinte você vê o Wilson Fisk de corpo inteiro. Hoje em dia eu vejo essa cena, eu fico imaginando se não é uma provocação, né? Uma piadinha interna entre ele e o Eisner, não sei. Como se o Miller estivesse dizendo que aquelas mãos eram o rei do crime, né? Provavelmente só viagem minha, mas vai lá dar uma olhadinha. São as páginas 102 e 103 do Encadernado da Panini. Bom, mas fora a origem tosca, né? Eu não cheguei a falar nenhuma história em específico. Vamos pensar duas, pode ser? Bora. Uma das que eu mais gosto chama-se O Deserto, um conto de 7 páginas, publicado originalmente em julho de 1950, dentro daquele suplemento de domingo, né, nos jornais americanos. No Brasil já vi reproduzido em 1985, dentro de Spirit 1, da editora LPM, e em 95, na minha Spirit número 5, pela Devi. E um enredo. Um avião do Departamento de Justiça transportava criminosos da costa oeste para Central City, sofre uma pane e cai em algum ponto do deserto do estado de Utah. Aí sobrevivem ao acidente 2 indivíduos, o Spirit, que ajudava na escolta, e o prisioneiro Tate, o farrapo. Sem muita perspectiva de resgate, ambos têm que resistir ao terreno hostil e, pior do que isso, a si próprios, né? Essa história é tão legal que o Darwin Cook a homenageou na sua minissérie com o personagem. Essa mini foi em 5 edições, saiu em 2008, né? O título dessa história chama-se Duro Feito Cetim, e é aqui que o Cook representa a personagem Silk Satin, né, como um agente da CIA. Desacreditada, né, entre seus pares na agência por ter sido negligente no traslado de um suposto terrorista que fugiu de sua custódia. Aí, para se redimir, ela decide ir sozinha à fronteira do México, que foi o último lugar onde esse fugitivo foi visto, mas ela acaba cruzando com o Danny Colt, que oferece sua ajuda. Aí eles são emboscados, né, pelo Octógono, a organização do Octopus. Os dois sobrevivem, mas eles terão que, bem ou mal, achar seu caminho de volta juntos. Assim como o Spirit estava algemado com o assassino da história original, ele enfrenta outra área desértica preso a outra pessoa, né? No caso aqui é até mais fácil, né, já que ele está acorrentado com uma aliada, né, embora ela não goste muito dele. Outro conto do Spirit do Will Eisner que eu pensei chama-se A História de Guerra Snowball, que, para ser franco, não estava entre as minhas favoritas, mas ela é muito reverenciada pelos fãs, né? Inclusive pelo Jô Soares, que na época do Jô Soares 11:30 no SBT em 99, na última vez que o Eisner esteve aqui no Brasil, ele puxou esse conto e confirmou uma teoria dele sobre esse Guerra de Snowball, de que ele seria, na verdade, um alter ego do Eisner dentro da história, né? This is Gerhard Schnabel. Gerhard Schnabel. This is really something that I love, and I'm going to tell you, when I read it for the first time, I almost called you to say, Mr. Will Eisner, don't worry, I know that you can fly. Well, because really, this is a touching story. Thank you. It was the first philosophical story I did in the spirit. It was an attempt to make a statement. about that everybody has one moment in life. And it was, and especially because at that time you were a little Gerhard Schnabel among all the comic books. You were really flying, and a lot of people didn't notice it. It's amazing. I'm glad you said that. Yeah, but it's I'm very happy to have the chance to tell you this personally. Very perceptive of you. When I read the story, I almost cried. I was so touched. And I said, thank you. I gotta call this man and tell him, I know, I saw you flying. Well, you should have called me. I would appreciate it. Essa entrevista tem fácil no YouTube. Se você botar lá, Josué. 11:30, entrevista com o Eisner. Eu vou linkar no post, se você quiser ver no site. Mas assim, quando era criança, esse Gerhard Schnabel descobriu que podia voar. Só que ele revela isso para os pais e os pais reprimem isso nele. Tem até um quadrinho com o pai dele dando uma surra nele, né? E no recordatório, o texto dizendo que tudo aquilo seria esquecido e Gerhard cresceria para ser um homem saudável, equilibrado e normal. E vejam vocês, né? Essa historinha foi publicada em setembro de 1948. Vejam o subtexto, né? A minha versão dessa história é da edição 6 da série da Devi. Aí, bem, o Gerhard cresce, né? E a maior façanha da vida dele foi se tornar vigia noturno de um banco. No dia que ele ganha uma promoção, o banco é assaltado, ele fica preso dentro do cofre. Na manhã seguinte ele é demitido, aí começa a caminhar todo depressivo, né? E em paralelo a gente vê o espírito em uma perseguição do que parece ser os mesmos três bandidos do banco, né? Eles nunca interagem assim entre si, né? O Gerhard tá decidido a subir num prédio e pular e mostrar ao mundo que ele pode fazer algo extraordinário, né? Que é voar. Só que quando ele salta e voa, o espírito está lutando com os três e uma bala perdida atinge o Gerhard e ele cai morto. É uma metáfora sobre repressão e desperdício, né? Se você tem um dom extraordinário, se você é bom em algo, invista nisso, né? Nunca deixe que alguém lhe imponha um limite, né? Uma agressão que te faça renegar o que é, né? Se você permitir isso, se você baixar a cabeça, quando voltar assim, como foi o caso do Gerhard Schnabel, isso pode ser tarde demais. Mas hoje em dia, essa metáfora é ainda mais elástica, né? Eu tenho a impressão que pode até ser sobre sexualidade, por que não, né? Sobre aceitação, né? Sobre autoaceitação. De todo modo, é uma puta aula de narrativa em apenas 7 páginas, né? Eu vou linkar essa história no site para vocês verem do que eu tô falando. Principalmente o quadro final daquela, né? Que fecha com um recordatório bem triste, né? Então, já sem vida, Gerhard Schnabel despegou rumo ao chão. Mas não chore por Schnabel. É preferível derramar uma lágrima por toda a humanidade. Afinal, pessoa alguma, em toda a multidão que viu seu corpo ser levado, soube ou mesmo suspeitou de que naquele dia Gerhard Schnabel havia voado. Conhece a expressão boi de piranha? É aquele boi mirrado que você coloca na água, bem à frente da boiada, para ser sacrificado num ataque de piranhas. O espírito seria um boi de piranha para o Eisner, né? É um catalisador de tramas menores que provavelmente seriam maiores caso fossem trabalhadas com foco narrativo exclusivo no espírito. Eu acho que a ausência dessa especificidade eisneriana na produção atual de super-heróis, acho que é um dos grandes problemas de boa parte do que chega às bancas, né? Tramas egocêntricas que focam demasiadamente no protagonismo, nas necessidades do protagonista da revista. 80 anos depois, ainda é uma aula de história em quadrinhos, né? Não deixa de ser um aniversário melancólico, né? Com pouquíssimo engajamento da comunidade artística americana e pior ainda no nosso mercado editorial, né? Que há muitos anos não publica ou republica, né? O espírito do Eisner, né? O espírito por outros, né? Ainda vimos essa minissérie de 2008, Darwin e Cook, né? Pela Panini que eu falei. E em 2010, duas antologias da Devir com vários autores, né? Mas do Eisner mesmo, arrisco não sai nada desde aquela mensal de abril, né, que teve 16 números entre 90 e 91 e a mensal Devi, né, que só teve 8 números entre 94 e 95. Sem publicação, você não tem novos leitores, né, e pensando bem, nem velhos leitores que porventura tiveram pouco acesso a esse material, que já é raríssimo, né, e quadrinhos como Spirit são raros. Então